Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e a bênção de Allah estejam com o mais honrado e exaltado dos profetas e mensageiros, Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, e com seus familiares, companheiros e todos os seus seguidores até o dia do juízo, inshallah. Então, irmãos, inshallah, nessas aulas a gente vai tentar falar sobre a biografia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Então, a gente vai falar, inshallah, em no máximo 10 aulas, todo sábado, inshallah, nesse horário. A gente vai tentar falar da história, toda a história do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, desde antes do seu nascimento até a sua morte. Na aula de hoje, a gente vai falar de seis pontos principais. Os seis pontos principais que a gente vai falar hoje. Primeiro, o motivo do porquê a gente deve estudar a biografia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Esse é o primeiro assunto que a gente vai falar hoje. Segundo, a visão do mundo em geral antes da vinda do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Terceiro ponto, os pontos em que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, se centrou para poder fazer ressurgir a uma islamia, nessa época. Quais foram os pontos chaves que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, se utilizou para fazer o ressurgimento da humanidade. Quarto ponto, a gente vai falar do nascimento do profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Quinto ponto, vamos falar sobre a infância do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. E sexto ponto, a gente vai falar do trabalho do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. A gente vai chegar, inshallah, até na aula de hoje, até aos 15 anos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. E a gente para por aí. Inshallah, na próxima aula a gente dá continuidade. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar agora é a respeito do porquê estudar a biografia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Por que estudar a sirra do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam? Existem três razões principais para isso. A primeira razão do porquê a gente deve estudar a história do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, foi porque o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, trouxe o melhor exemplo para o ressurgimento do mundo numa época em que o mundo estava na escuridão. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, nasceu órfão nos desertos de Mecca, foi desvinculado de todos os vínculos familiares, sem pais, sem irmãos, sem filhos meninos, foi iletrado, foi enviado a uma nação que não tinha condições favoráveis para o ressurgimento, uma nação que se constituía em tribos, que se combatiam entre si, e viviam do pastoreio. E em 20 anos, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, pôde transformar essa região na maior nação da história. E, inshallah, com o passar das aulas, a gente vai revelar qual foi o segredo desse ressurgimento, qual foi o segredo dessa vitória do Islã. E esse ressurgimento da humanidade só foi conseguido com sacrifício, fé, planejamento e fidelidade. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, mudou a história do planeta, e a existência do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, marcou a história. Então a influência do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, chegou muito longe. Chegou em todo o mundo árabe, na Espanha, na Andaluzia, inclusive as repúblicas soviéticas modificaram por causa do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Duas potências colossais, ou seja, os persas e os romanos, foram destruídos com o efeito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. O efeito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, alcançou toda a Europa, que acabou fazendo seu próprio renascimento através, utilizando a cultura e as ciências árabes e aprendendo do Islã os princípios éticos de igualdade, liberdade e justiça. E introduziu os direitos das mulheres, das crianças e aboliu a escravidão através dos ensinamentos do Islã. O efeito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, também conduziu a exploração da rota do Cabo da Boa Esperança, que por sua vez acabou conduzindo a exploração da América. E hoje, alhamdulillah, a gente vê as mesquitas que estão em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo se escuta o azan dizendo Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Milhões de muçulmanos fazem as orações. Milhões de muçulmanos fazem o Hajj e Umrah todos os anos. Milhões de muçulmanos fazem o jejum todos os anos. E tudo isso devido ao efeito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. A experiência de ressurgimento do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, foi completa. Teve todos os elementos que conduziram ao êxito. Foi baseada na fé, no planejamento, no trabalho, na política, na paz, na força militar, no equilíbrio entre a justiça e os direitos, e também no equilíbrio entre o material e o espiritual. Então não existiu outra experiência humana, nem mesmo dos faraós do Antigo Egito, nem dos romanos, nem da moderna Europa, que possa ser comparada com o ressurgimento do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com a revolução que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, fez na humanidade. Esse é o primeiro ponto. É porque não existiu o melhor exemplo, né, melhor exemplo de ressurgimento que o ressurgimento que o profeta sallallahu alaihi wa sallam trouxe para a humanidade. Segundo ponto principal do porquê a gente deve estudar a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é porque nós não encontraremos nenhum outro exemplo a seguir que seja mais completo e que seja mais claro do que o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Porque Allah subhanahu wa ta'ala concedeu ao profeta Muhammad todas as experiências que um ser humano possa necessitar. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é a única pessoa na face da terra em que a gente pode seguir o seu exemplo em todos os assuntos da vida. Ao contrário de outras grandes personalidades que tiveram êxito somente num assunto da vida. O único homem que passou por todas as experiências e que trouxe todos os exemplos possíveis foi o nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O profeta Muhammad experimentou a pobreza, a riqueza, foi forte, foi fraco, viveu como um cidadão, debaixo da soberania dos outros, viveu como um governante, esforçou para conseguir a paz e também foi um grande líder conquistador. Então, a gente vai encontrar na biografia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, todos os exemplos que a gente precisar. Todos os exemplos para que a gente possa se conduzir na nossa vida. Então, sem dúvida alguma, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é a maior personalidade que a história já conheceu. Qualquer outro homem sobressaiu somente num campo da vida. O único homem que foi grande em tudo foi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Se a gente for reparar na grandeza da moral do profeta Muhammad e no comportamento do profeta Muhammad, a gente vai se admirar cada vez mais com a conduta do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ele nunca ficou nervoso por qualquer razão. Nunca se vingou por um motivo pessoal. Nunca bateu numa mulher. Nunca quebrou uma promessa. Nunca traiu. Nunca mentiu. Se a gente for ver o lar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a gente sabe que, seja qual for a imagem que a gente quiser tentar passar para as pessoas, da nossa imagem, seja qualquer imagem que a gente queira passar perante as pessoas, a nossa família nos conhece perfeitamente e conhece a nossa realidade. Então, se a gente olhar a posição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam perante as suas esposas, a gente vai ficar ainda mais admirado com a perfeita conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Se alguém tivesse algo a dizer contra ele, seriam as esposas dele. E jamais as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disseram algo contra a conduta dele. Pelo contrário, somente elogiavam ele. Um exemplo disso, Aisha radiallahu anha disse, com relação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, suas virtudes morais era a personificação do Coran. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era o Coran andando sobre a terra. Essa foi a descrição de Aisha. O profeta sallallahu alaihi wa sallam era o Coran andando sobre a terra. Então, inclusive os inimigos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não puderam fazer nada além de elogiar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Um exemplo que a gente tem disso é uma história relatada por um sahaba, né, com relação à história de Heracles, imperador dos romanos. Heracles, ele soube que tinha um homem da terra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no território romano. E esse homem era Abu Sufyan. Abu Sufyan era tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E nessa época, Abu Sufyan era o inimigo mais hostil do profeta sallallahu alaihi wa sallam. O maior inimigo do profeta era Abu Sufyan naquela época. Então, o imperador de Roma, o imperador dos romanos, Heracles, chamou Abu Sufyan, ou seja, inimigo do profeta, para perguntar sobre Muhammad. É, então, o que aconteceu? Abu Sufyan foi convidado a ir até o palácio de Heracles. Ele juntamente com os outros companheiros que estavam junto com ele. O que Abu Sufyan estava fazendo lá? Abu Sufyan estava acompanhado de uma caravana de Quraysh. O que eles iam fazer? Eles estavam comercializando com os países de Al-Sham. O que seria Al-Sham? Al-Sham é a região da Síria, Palestina, Líbano e Jordânia. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, nessa época, havia pactuado uma trégua com Abu Sufyan e Quraysh. Então, nessa época, então, o Abu Sufyan e seus companheiros estavam comercializando e acabaram passando pela região de Roma, dos romanos, do Império Romano. Nisso, Heracles chamou Abu Sufyan e seus companheiros até o seu palácio. E nisso, Abu Sufyan foi rodeado pelos maiores funcionários romanos. E, então, Heracles chamou um tradutor para traduzir as perguntas que ele iria fazer a Abu Sufyan. Heracles perguntou para Abu Sufyan e para os companheiros que estavam junto com ele. Perguntou, quem de vocês está mais relacionado com esse homem que diz ser um profeta? Então, Abu Sufyan respondeu, eu sou o parente mais próximo dele. seguinte: qual é o status da família de Muhammad entre vocês? Então Abu Sufyan respondeu: ele pertence. Marques perguntou: existe outro dentre vocês que tenha pretendido o mesmo que ele? Ou seja, tenha pretendido a profecia antes dele? Aí o Abu Sufyan respondeu que não. Então Heráclito perguntou: houve algum rei dentre os seus antepassados? Entre os antepassados do profeta Muhammad, houve algum rei? Quem são os que seguem ele? São os pobres ou os ricos? Então Abu Sufyan respondeu: são os pobres. Os pobres são a maioria dos que seguem ele. Então Heráclito perguntou: aumenta ou decresce o número dos seus seguidores dia a dia? Então Abu Sufyan respondeu: está aumentando o número. Heráclito perguntou: alguém dentre eles, dentre aqueles que abraçaram essa religião, ficou descontente e renunciou? Então Abu Sufyan disse que não. Nunca haviam acusado ele de mentiroso antes dele pretender a profecia? Então Abu Sufyan disse que não. Jamais tinham chamado ele de mentiroso antes disso. Então Heráclito perguntou: ele já deixou? Então não sabemos como ele vai se comportar durante ela. Abu Sufyan disse que essa foi a única oportunidade que ele encontrou para ele. Né? Se ele, como ele vai se comportar durante essa trégua, não sei. Ou seja, essa foi a única ligação contra ele. Então era que ele perguntou: vocês já batalharam contra ele antes? Aí o Abu Sufyan respondeu que sim. Ele: qual foi o resultado das batalhas? Algumas vezes ele triunfou e outras vezes nós triunfamos. Então, Heráclito perguntou para Abu Sufyan, o maior inimigo do profeta sallallahu alaihi wasallam naquela época, e o que que ele vos ordena fazer? Então, o inimigo do profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ele nos convida a adorar Allah, unicamente a Allah, abandonar a adoração de qualquer outro junto dele, renunciar a tudo que os nossos antecessores nos disseram, nos ordena a rezar, a dizer a verdade, a nos purificarmos e a manter bons vínculos familiares. Então, Heráclito, quando ouviu isso, disse: se é verdade o que você me disse sobre esse homem, ele ocupará esse local onde eu estou agora. Se é verdade o que tu falaste sobre ele, amanhã ele vai estar no meu lugar. Então, subhanallah, então, se isto é o que o inimigo do profeta sallallahu alaihi wasallam disse, então, como era a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Então, isso é um exemplo, uma história que eu coloquei como um exemplo para a gente ter uma ideia do caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nem mesmo os inimigos puderam contradizer, que nem mesmo os inimigos puderam dizer algo contra ele, né? Então isso, inimigos daquela época, inimigos ferozes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem são esses hoje que querem alegar algo contra o profeta? Qual é a base que eles têm para isso? Se na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nenhum inimigo pôde alegar nada contra o profeta Muhammad, quem são esses hoje que querem alegar algo contra o profeta sallallahu alaihi wasallam? Então bom, a gente deu uma olhada no porquê que a gente deve estudar a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, antes de a gente começar a entrar diretamente na biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, vamos dar uma olhada na situação do mundo antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como é que estava a situação do mundo antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Então, por onde a gente vai começar? Primeiro, a gente vai olhar, fazer uma visão geral do mundo. Como é que estava a situação no mundo em geral antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Depois a gente vai dar uma olhada na Península Arábica. E por final a gente olha como é que estava Meca naquela época. Isso tudo antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bom, o mundo em geral. O mundo estava sob a autoridade de dois grandes impérios. Estava dividido nesses dois estados imperialistas. E a injustiça estava espalhada amplamente por todos os lados. Os impostos eram muito elevados. Havia discriminação racial e perseguição religiosa. A injustiça existia em todos os lugares. As pessoas sofriam com uma pobreza terrível, enquanto os líderes viviam com esbanjo na riqueza. E o povo, em geral, vivia numa pobreza terrível. No Império Romano, chegaram até formas cruéis de diversão, como as lutas entre gladiadores e leões. Os persas, por outro lado, eram responsáveis pelo pior sistema de discriminação entre classes sociais ao longo da história. Ou seja, gerou uma. Existiam aqueles que esbanjavam riquezas e aqueles que morriam de fome. Existia uma classe onde estavam os nobres e os clérigos, numa parte, e numa outra parte uma massa inteira sem valor. Uma massa inteira passando fome. A Europa, nessa época, suportava as sociedades mais escuras. A ignorância estava completamente espalhada. Tão espalhada que, ao discutir a situação da mulher na Europa, ao ser discutida a situação da mulher, se perguntava se a mulher era um ser humano ou se era um animal. Chegava a essa questão. Se a mulher era um ser humano ou um animal. E se ela teria direito de herdar ou ter propriedade. Então, olha que ponto era. A promiscuidade e a obscenidade era comum. As obscenidades e promiscuidade era comum por todos os lados. Tem um historiador inglês chamado Wells. Ele disse com relação a essa época do mundo, ele disse: o mundo nunca havia visto em sua história uma época pior, de maior escuridão e desespero do que o século VI depois de Cristo. O mundo estava completamente paralisado e a Europa parecia o corpo caído de um gigantesco cadáver. Então, esse era o mundo antes de nascer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse mesmo historiador ele concluiu as suas palavras dizendo: até que Muhammad, o profeta dos muçulmanos, apareceu. Então, se a gente for analisar como era o mundo antes da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente vai ver que o mundo era um lugar muito pior do que é hoje. O mundo era, naquela época, um local muito pior do que é hoje. Então, a gente tem muita base para o otimismo. A gente não deve perder a esperança. A gente não deve se desesperar da nossa situação. A gente tem que se esforçar. O profeta sallallahu alaihi wasallam começou sozinho. E em 20 anos conseguiu mudar a face da Terra. 20 anos de planejamento, de trabalho, de aprendizagem e de sacrifício. Então, nós agora, ao ver a situação do mundo e ver a vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente consegue compreender o versículo do Corão no qual diz: e não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Então, na realidade, na medida que iam passando as gerações, o que aconteceu? Foi dando a decadência desses dois impérios. Cada civilização teve seu início e teve seu fim. E no ano de 570 d.C., aconteceu o fim desses dois impérios. Esses dois impérios, Roma e Pérsia, tiveram seu apogeu e depois caíram. Então Allah subhanahu wa ta'ala mandou a partir do deserto um homem que trouxe uma reforma baseada na verdade e na justiça. Os romanos e os persas caíram por quê? Caíram por causa da injustiça. E nós, muçulmanos, só levantamos graças à verdade e à justiça. E depois a gente só caiu quando a gente deixou de lado essas duas virtudes. A nossa umma só caiu quando deixou de lado essas duas virtudes, a verdade e a justiça. Então tá, essa era a situação do mundo na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qual era a situação na Península Arábica nessa época? Nessa época, na Península Arábica existia várias tribos. E essas tribos estavam sempre em contínuo conflito. Entre essas tribos havia saques, sequestros para escravidão e conflito diário. Né? Com respeito à religião, havia 360 ídolos ao redor da Kaaba. 360 ídolos ao redor da Kaaba. Alguns pegavam qualquer pedra quadrada e, quando iam viajar, diziam que esse era seu Deus particular. Outros faziam, cada um tinha seu Deus conforme a sua conveniência. Se a pessoa quisesse pegar uma pedra e dizer que aquela pedra era seu Deus, pronto, podia fazer isso perfeitamente. Outros faziam seu Deus com tâmaras. E quando fazia muito frio e não podiam ir até o lugar da oração, eles faziam com tâmaras, faziam seu Deus. E quando sentiam muita fome, não tinha outro remédio além de comer seu próprio Deus. Então, olha que ponto chegou a ignorância naquela época. Então, isso aconteceu até mesmo com Omar ibn Khattab, antes do Islam. Omar ibn Khattab, o maior dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, antes do Islam, fez isso. Fez seu Deus com tâmaras e após isso comeu seu próprio Deus. Então, imagina, olha que ponto era. Estava espalhada a ignorância. Quando perguntaram uma vez para Omar ibn Khattab: por acaso você não tinha cérebro nesse tempo? Não raciocinava nesse tempo? Então Omar ibn Khattab respondeu: é certo que sim, eu tinha cérebro, mas o que nos faltava era orientação. Então, se a gente parar para pensar na nossa situação antes do Islam, a gente vê que a gente tinha cérebro, a gente raciocinava. Com relação à mulher não tinha nenhum direito nas finanças, nas heranças ou para ter propriedade. Aí não tinha direito algum. A mulher, inclusive, era parte da herança. Exceto aquelas mulheres que procediam de famílias nobres, como, por exemplo, Khadija e Amina bint Wahba. Amina bint Wahba foi a mãe do profeta sallallahu alaihi wasallam. Essas duas procediam de famílias nobres e por isso elas não eram consideradas heranças. Mas o resto das mulheres todas eram consideradas heranças. Além disso, era muito comum a prática de enterrar as filhas vivas. Isso era algo habitual, comum. Alguns companheiros do profeta antes do Islã tinham enterrado as próprias filhas vivas. Algumas vezes faziam o enterramento das suas filhas recém-nascidas. E outras vezes enterravam quando elas já tinham completado até 100 anos de idade. Então imagine, olha que ponto era. Não eram só as filhas recém-nascidas, mas também aquelas que já tinham completado 6 anos. Por que 6 anos? Para que elas sentissem. Olha que ponto era a ignorância. Enterravam as filhas com 6 anos para que elas sentissem, como se elas fossem condenadas por algo. No Corão, Allah subhanahu wa ta'ala disse: quando algum deles é anunciado o nascimento de uma filha, o seu semblante se entristece e fica angustiado. Oculta-se do seu povo pela má notícia que lhe foi anunciada. Deixá-la a viver envergonhado ou a enterrará viva. Que péssimo é o que julga. Então, ao contrário disso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sempre que via sua filha Fátima, radiallahu anha, costumava beijá-la e abraçá-la. Sempre que via ela. Então, até nos últimos momentos da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ela foi a primeira a saber que ele estava morrendo. Por quê? Porque ele não pôde levantar para beijá-la como sempre fazia. Então, olha a diferença da conduta. Enquanto o povo enterrava as filhas vivas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam veio trazendo a honra para as mulheres. Veio honrando as mulheres, a começar com a sua filha, Fátima, radiallahu anha. Bom, essa era a situação da Península Arábica. Qual é a importância de Mecca nessa época? Qual é a importância de Mecca para que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tenha surgido de Mecca? No panorama internacional, qual era a importância de Mecca? Então, Mecca era uma cidade de comércio internacional. Mecca era uma cidade de comércio internacional. Todas as caravanas comerciais passavam por Mecca. Ou seja, quando a gente vê no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رَحْلَةِ شِتَاءُ وَصَيْفِ. Ou seja, o convênio das viagens de inverno e de verão. Que convênio é esse? Quais são essas viagens de inverno e de verão? O que acontecia? As mercadorias que vinham da China para o Iêmen passavam por onde? Pela Península Arábica. Os comerciantes de Quraysh transportavam essas mercadorias até o Sham. O que seria Sham? Sham é a região da Síria, Palestina, Líbano e Jordânia. Então o Quraysh era o vínculo entre os romanos e os persas. Por isso foi uma cidade próspera e os comerciantes de Mecca foram os mais ricos de todo o mundo. Então, Mecca, quando a gente diz Quraysh, seria a tribo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mecca foi responsável pelo transporte das mercadorias que vinham da China até os países de Sham. E era a interligação entre os dois grandes impérios. Mecca também foi o centro de diferentes doutrinas religiosas, por causa da Kaaba, né? E isso produziu mudanças culturais, comerciais e riquezas. Então, Mecca, além de ser um centro de comércio internacional, Mecca foi um centro de cultura e informação. Em Mecca, os poetas costumavam sempre se reunir no mercado chamado Akan, para recitar poesia. E além disso, Mecca foi o lugar mais seguro de toda a Península Arábica. Como a gente tinha falado, na Península Arábica, era dividida em tribos que eram rivais entre si. E Mecca era o lugar mais seguro de toda a Península Arábica, porque era a cidade principal dos árabes. Então, no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala disse: e não reparam os maquenses em que lhes concedemos um santuário seguro, ao passo que ao redor as pessoas eram saqueadas. Crerão acaso nas falsidades e rejeitarão as graças de Allah? Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: e assim te revelamos um Corão árabe para que admoestes a mãe das metrópoles, ou seja, Mecca. Além disso, em Mecca existia um parlamento básico, um parlamento chamado Dar al-Nadwa, a casa das conferências. Esse parlamento, essa Dar al-Nadwa, a casa das conferências, era onde se reuniam os chefes das tribos para tomar decisões juntos. Os chefes das tribos da Península Arábica se reuniam para tomar decisões juntos. Como eu já tinha dito, haviam 360 ídolos diferentes ao redor da Kaaba. A Kaaba já era considerada a casa sagrada. Mas por que 360 ídolos? Será que as pessoas daquela época adoravam 360 ídolos? Não era bem assim. A questão não era nem questão religiosa. Essa questão dos 360 ídolos nem era uma questão tão religiosa. Se tratava de quê? De um acordo financeiro feito com as tribos que rodeavam o Mecca. Então, olha como funcionava a coisa. As tribos, a gente sabe que Quraysh era uma tribo que tinha que transportava as mercadorias do comércio até Sham, né? Até a Síria, Jordânia, Palestina e Líbano. Então, Quraysh precisava do quê? Precisava da tranquilidade ao passar com as suas caravanas, porque ela não poderia ser saqueada. Para não ocorrer saques nem sequestros, ela precisava de segurança. Então, o que que acontece? As tribos então precisariam garantir a Quraysh a segurança das viagens das suas caravanas. E o que que Quraysh estava em troca disso? Em troca disso, Quraysh outorgava para essas tribos um lugar prestigioso ao seu deus, ou seja, ao seu ídolo, ao redor da Caaba. Então, esses ídolos ao redor da Caaba era, na verdade, era um status da tribo. Era o status da tribo. O status da tribo. Da tribo que estava comercializando com Quraysh. Então, o status eram os ídolos. E não só um momentinho. Então, como é que funcionava a coisa? Quraysh dava um lugar prestigioso para o seu Deus ao redor da Caaba, enquanto isso as tribos garantiam a segurança das viagens das caravanas de Quraysh. Então era um acordo financeiro. E essa é a típica obra do Shaitan. Porque ele sabe que, o Shaitan sabe que nós, seres humanos, mais cedo ou mais tarde, nosso instinto vai chamar para a verdade. Porque mais cedo ou mais tarde o ser humano vai ver que aqueles ídolos não eram mais do que pedras. Mas então o que que Shaitan fez? Vinculou isso, vinculou essa adoração, entre aspas, né, com os interesses financeiros. Então quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que era la ilaha illallah, ou seja, que se adorasse apenas um Deus, Allah, desse modo estava colocando em perigo o quê? O comércio, as ganâncias, a liderança e a importância religiosa das tribos. Então por esse motivo, as tribos rejeitaram o la ilaha illallah. Não porque eles não acreditassem que existisse um Deus único. Não porque eles não acreditassem em Deus. Acreditavam. Mas a questão é que esses ídolos simbolizavam a honra das tribos, que simbolizava o status das tribos. E acabar com esses ídolos acabaria com o status das tribos. Então, o que aconteceu? O Shaitan fez com que eles colocassem seus interesses pessoais numa mão e a verdade na outra. Por isso. Isso que aconteceu com o Quraysh naquela época, e é o que acontece conosco até hoje. É isso que o Shaitan quer fazer conosco hoje. Fazer com que a gente coloque nossos interesses pessoais numa mão, numa balança, e a verdade na outra balança. E fazer com que os interesses ganhem acima da verdade. Então, a gente vê que a inimizade que Quraysh mantinha contra o profeta era puramente para manter seus interesses. Não porque negavam Allah subhanahu wa ta'ala, nem porque negavam que Deus era único. Eles acreditavam nisso, mas negavam para manter os seus interesses financeiros. Então, cabe a cada um de nós perguntar se nós temos colocado nossos interesses em cima da verdade. É, isso cabe a cada um de nós questionar a si próprio. Então, apesar disso tudo, vendo a situação no mundo, o profeta sallallahu alaihi wa sallam vai se centrar em três pontos principais que vão se converter em oportunidades de ouro. Quais são esses três pontos? Três vantagens que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha. Primeira vantagem era a vantagem na época do Hajj. Por que a vantagem na época do Hajj? Naquela época já existia Hajj. Naquela época da ignorância já existia Hajj. Só que o Hajj era diferente do ritual que a gente conhece hoje. Alguns rituais são iguais, mas eles rendiam, faziam a peregrinação e adoração aos ídolos, diferentemente de nós hoje que fazemos em adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, naquela época existia Hajj. E no Hajj, o que acontecia? Havia o encontro de todas as tribos em Mecca. Todas as tribos se encontravam em Mecca. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam aproveitou a época do Hajj para quê? Para apresentar para as tribos o Islã. Para mostrar para as tribos o que era o Islã e o que era o Tawhid. Né? Então, mais tarde, a gente vai ver mais adiante, que o profeta sallallahu alaihi wasallam conseguiu migrar para Medina. Por quê? Porque ele encontrou em Mecca, na época do Hajj, alguns dos habitantes de Medina, alguns jovens de Medina, que mais tarde ajudaram ele para que ele pudesse ir para Medina. Essa é primeiro ponto em qual o profeta sallallahu alaihi wasallam se sentou para poder divulgar o Islã. Segundo ponto, a questão da língua árabe. A língua utilizada em Quraysh, a língua árabe de Quraysh, era comum e compreensível entre todas as outras tribos. todas as outras tribos compreendiam perfeitamente a língua de Quraysh. Então a língua árabe foi mais uma facilidade que o profeta sallallahu alaihi wa sallam encontrou e que se apegou a essa oportunidade para poder passar o Islã. Terceiro ponto em qual o profeta sallallahu alaihi wa sallam aproveitou foi a questão de que os árabes eram pessoas livres. Como assim pessoas livres? Os árabes jamais tinham sido ocupados por outros países. Então eles eram valorosos. Jamais tinham experimentado o que era humilhação. Então tinham orgulho. E isso foi o que ajudou mais tarde a conseguir fazer o ressurgimento da Umma-Islamia, o ressurgimento da humanidade. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam se centrou nesses três pontos principais para poder mais tarde espalhar o Islã para o mundo inteiro. Bom, a gente falou na introdução, a gente falou do porquê que a gente deve estudar a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Falamos da situação do mundo e de Mecca e da Península Arábica antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E agora a gente vai falar do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Como foi o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam nasceu numa manhã de segunda-feira, dia 12 de Rabi al-Awwal. Ou seja, primeira primavera, o nome de um mês islâmico. 12 de Rabi al-Awwal. Correspondente a 20 de abril de 570. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam nasceu, o avô dele, Abd al-Muttalib, fez um banquete para celebrar o nascimento dele e colocou um nome. Quando as pessoas perguntavam para ele qual era o nome que ele tinha dado ao profeta Muhammad, ele respondeu, Muhammad. Quando ele disse Muhammad, as pessoas responderam espantadas. Por que você se desviou dos nomes dos seus antepassados? Ou seja, naquela época era comum você colocar o nome dos filhos ou o nome dos antepassados. Ou seja, o nome dos avós, dos tataravós e tal. E o nome Muhammad era novo. Não existia o nome Muhammad. Ninguém tinha chamado seu filho de Muhammad. Primeiro a ser chamado Muhammad foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, as pessoas espantadas começaram a perguntar para Abd al-Muttalib por que ele tinha colocado o nome do profeta como Muhammad. Então, Abd al-Muttalib respondeu, e como se a resposta dele fosse uma inspiração divina. O avô do profeta respondeu, quero que os habitantes da terra o louvem na terra, e os do céu no céu. Então, o que significa Muhammad? Qual é o significado da palavra Muhammad? A palavra Muhammad é uma hipérbole, ou seja, uma hipérbole seria uma hipérbole da palavra louvado, ou seja, uma exageração da palavra louvado. Muhammad se diz uma pessoa que recebe esse elogio de forma contínua, ou seja, louvado, louvado, louvado, louvado. Então, Muhammad é aquele que recebe o elogio de louvado de uma forma contínua. Então, a gente sabe que o profeta Isa, alaihi salam, o profeta Jesus, quando anunciou a vinda do profeta Muhammad, ele não nomeou o profeta como Muhammad. Disse que, após mim, virá um profeta chamado Ahmed. Não disse Muhammad. Então, por que Ahmed? O que significa Ahmed? Ahmed significa aquele que mais louvou a Allah. Ahmed, significa a palavra Ahmed, é aquele que mais louvou a Allah. E o nome Muhammad é aquele que é o mais louvado pelos outros. Então, a gente vê aqui, nas escrituras divinas anteriores ao Coran, o nome do profeta era Ahmed e não Muhammad. Por que Ahmed e não Muhammad? Isso porque louvar a Allah, ou seja, Ahmed, vem antes de ser louvado pelos demais, Muhammad. Então, além disso, a gente vê que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que no dia do juízo ele vai interceder e vai louvar a Allah subhanahu wa ta'ala da forma que ninguém jamais louvou. Ou seja, a forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vai louvar a Allah, ninguém jamais antes dele havia louvado. Então, por isso, o louvado. Além disso, a gente sabe que cada ato que a gente faz, cada boa ação que a gente faz, Allah subhanahu wa ta'ala gosta que cada ato termine com palavras de louvor. Por exemplo, quando a gente faz um dua, a gente termina o dua dizendo Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ou louvado seja Allah, Senhor do Universo. Ou então, quando a gente termina de fazer refeição, ou quando a gente termina de tomar um copo d'água, o que a gente diz? Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Então a moral é que Allah subhanahu wa ta'ala gosta que cada coisa termine com palavras de louvor. E como Muhammad sallallahu alaihi wa sallam foi o último dos profetas, então o nome dele invocou palavras de louvor. Então, subhanallah, até mesmo o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é uma evidência da verdade dele. Bom, qual é o nome completo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? O nome completo dele. O nome completo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Zanat ibn Abd Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr. Então, vamos dar uma analisada nessa ascendência toda. Quem foi Fihr? Fihr foi o pai de Quraysh. Fihr foi descendente do profeta Ismail, cujo pai era Abraão. Então, a gente já se localizar. Profeta Ibrahim a.s., profeta Abraão, filho do profeta Abraão, Ismail, e da descendência de Ismail veio Fihr. E que da descendência de Fihr veio o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O avô do profeta sallallahu alaihi wasallam, o avô maior do profeta, chamava-se Qusay. Qusay foi quem unificou Quraysh, quem fundou a tribo de Quraysh. A palavra Quraysh, a palavra Quraishitas ou Quraysh, vem da palavra árabe takarrush. Takarrush significa aproximação, união. Então, quem construiu, quem unificou a tribo de Quraysh foi Qusay, avô do profeta sallallahu alaihi wasallam. E foi Qusay que construiu o Dar al-Nadwa, ou seja, a casa das conferências que a gente tinha falado. E foi ele que ficou na liderança da tribo de Quraysh. Depois dele veio Hashim, descendente dele. Hashim foi quem foi até os persas e romanos negociar o trânsito das caravanas comerciais de Quraysh. Além disso, foi Hashim que fez os acordos comerciais com as tribos árabes e desse modo acabou traindo riquezas para Quraysh. O avô direto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib foi quem cavou o poço de Zamzam. O poço de Zamzam, né, proporcionando desse modo água para os árabes. Então, a gente vê que a liderança corre nas veias da família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que, apesar da nobreza da família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a família dele não era rica. Apesar da nobreza do sangue da família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e da liderança deles, a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não era rica. A família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não era rica. E assim o profeta sallallahu alaihi wasallam estava próximo dos pobres pela falta de dinheiro e ao mesmo tempo próximo dos ricos pela nobreza dos seus antepassados. Então, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala preparou o mundo, o continente, a península, Mecca, inclusive a família e o primeiro nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tudo isso foi planejado por Allah subhanahu wa ta'ala. A família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era dividida em duas grandes partes. A primeira parte era chamada Banu Abd al-Muttalib, filhos de Abd al-Muttalib. E a outra parte era chamada Banu Umayya, filhos de Umayya. O profeta sallallahu alaihi wasallam descendia da parte de Banu Abd al-Muttalib. E Banu Abd al-Muttalib não era uma família rica, mas eram populares. Eles eram amados por todos, por quê? Porque eles ofereciam ajudas a todos e tinham uma liderança firme dentro da Península Arábica. A outra parte da família do profeta sallallahu alaihi wasallam era chamada Banu Umayya. E Banu Umayya era parte da família, era o lado da família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que era rico. Eram ricos, mas não eram populares. E nem tinham toda essa liderança. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu 50 dias antes do ano do elefante. O que era o ano do elefante? O ano do elefante foi marcado porque Abraha, quem era Abraha? Abraha foi um líder opressor. Abraha marchou para Mecca com a finalidade de dominar Mecca e destruir a Kaaba. Esse era o objetivo de Abraha. Quando Abraha marchou até a Kaaba, junto com a sua tropa, a tropa dele consistia em elefantes, ou seja, ele vinha com uma tropa de elefantes para poder destruir a Kaaba. Quando ele veio e quando ele marchou para a Kaaba, os habitantes de Quraysh começaram a buscar refúgio nas montanhas. E aqui vem a história de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, avô do profeta sallallahu alaihi wasallam. Abd al-Muttalib foi quem enfrentou Abraha. E quem parou perante Abraha no momento em que ele vinha para conquistar Mecca. Então a primeira coisa que Abraha fez quando entrou em Mecca foi confiscar a riqueza das pessoas. Abraha entrou em Mecca e já começou a confiscar todas as riquezas das pessoas dentro da tribo de Quraysh. Então Abd al-Muttalib tinha alguns camelos e esses camelos foram confiscados por Abraha. Então Abd al-Muttalib foi até Abraha para reclamar para que ele devolvesse os camelos dele. Então Abraha começou a rir e disse para Abd al-Muttalib: pensei que tu havia vindo negociar sobre a cabra que eu pretendo destruir e não pedir para os seus camelos. Sábio Nutella respondeu para ele: os camelos são meus. Já a cabra tem o seu senhor e ele vai proteger ela. Então, quando Abraão estava decidido a destruir a cabra e levou os elefantes para cima da cabra, os elefantes, aí vem milagre, os elefantes, nenhum deles se movimentou para ir destruir a cabra. É, os elefantes eram agredidos para que eles pudessem ir destruir a cabra e de forma alguma nenhum deles se mexia. Quando eles estavam decididos a eles mesmos destruírem com as suas próprias mãos a cabra, nisso apareceram aves. Allah subhanahu wa ta'ala enviou aves que portavam no seu bico pequenas pedras negras. E essas pedras, e jogaram essas pedras em cima desse exército, e cada vez que essa pedra pegasse num soldado, ocasionava um tipo de doença na pele deles, e fazia com que a pele queimasse e eles sentiam terríveis dores. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse no Quran: não reparaste no que o teu senhor fez com os possuidores dos elefantes? Acaso não desbaratou eles suas conspirações, enviando contra eles um bando de criaturas aladas que lhes arrojaram pedras de argila endurecida e os deixou com plantações devastadas pelos gados? Então, isso tudo aconteceu 50 dias antes do nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. E quando isso aconteceu, todas as pessoas diziam: Allah protegeu a sua casa sagrada. Ou seja, nenhuma das pessoas diziam que os ídolos tinham protegido a casa sagrada. Todas as pessoas diziam: Allah que protegeu a sua casa sagrada. Então, esse milagre, chamado milagre com relação aos possuidores dos elefantes, esse milagre foi o último milagre, foi o último milagre sobrenatural. Ou seja, foi o último milagre que aconteceu. Isso aconteceu antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois desse milagre, não ocorreram mais milagres sobrenaturais. Depois disso, acabou-se a época dos milagres. Então, se a gente parar para pensar, pô, mas como assim acabou a época dos milagres? Então, como seria o caso do milagre da partição da lua em duas partes? Ou então, o milagre de Isra Mi'raj, ou seja, da viagem do profeta Muhammad de Meca a Jerusalém, isso não seria milagre também? Então, a resposta é que os milagres aconteceram na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas esses milagres não produziram nenhuma mudança no transcurso dos eventos. Ou seja, ao contrário dos milagres de Moisés, ou desse milagre das aves contra Abraha, ou então do milagre da Arca de Noé, os milagres na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam só aconteceram com uma finalidade. A finalidade de dar evidência à sua profecia e de apoiar os crentes. Essa era a finalidade dos milagres na época do profeta Muhammad. Ou seja, esses milagres não tinham nenhuma influência sobre os eventos, não modificavam os eventos. Por exemplo, então, a descida dos anjos na batalha de Badr, né? Isso foi um milagre. Mas o papel desse milagre foi só como um suprimento, só como um apoio aos crentes, que foram os protagonistas da vitória. Então, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fosse um milagroso, então a gente nunca poderia seguir o exemplo dele. Então, a época dos milagres havia acabado. Né? Com o profeta sallallahu alaihi wasallam, não iria acontecer milagre. Iria acontecer trabalho. O profeta sallallahu alaihi wasallam teria que trabalhar até conseguir o seu resultado, com fé em Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala iria conceder alguns milagres simplesmente para fortalecer os crentes e para dar uma evidência da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bom, então, o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para concluir essa parte, foi natural. O nascimento foi comum, diferente do nascimento de Moisés ou então do nascimento de Jesus. Não houve nenhum milagre com relação ao nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Algumas pessoas que celebram o dia do nascimento do profeta dizem um monte de coisas, como por exemplo, que durante o parto Maria, mãe de Jesus, veio ajudar a mãe do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou que tem milhares de histórias que foram inventadas com relação a isso. Mas nada disso ocorreu. A verdade é que foi um parto normal, de modo que a gente possa compreender o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: realmente tendes no mensageiro de Allah um excelente exemplo para aqueles que esperam contemplar Allah, preparar-se para um dia do juízo final e invocam Allah frequentemente. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam teve um nascimento normal, sem nenhum tipo de milagre, sem nada que fosse sobrenatural, como no caso do profeta Jesus. Bom, como é que foi a infância do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A infância do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Primeiro, a criação do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Como é que era o costume naquela época? As pessoas de Quraysh, da tribo de Quraysh, costumavam mandar os seus bebês recém-nascidos com uma amamentadora beduína, para que eles fossem criados por 2 anos no deserto. Isso era o costume naquela época. Os pais costumavam ficar com seus filhos uma vez por semana. Então Quraysh, a tribo de Quraysh, fez um acordo com um clã chamado Banu Sa'd. E esse acordo consistia em que, as mulheres desse clã amamentassem as crianças, os bebês recém-nascidos de Quraysh, em troca de alguma soma de dinheiro ou de alguns presentes que eles recebiam dos pais dos bebês. Essas amamentadoras, o que elas faziam? Elas iam para Meca e buscavam os filhos ricos para poder criá-los e com isso conseguir benefícios com isso. Então, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, como ele nasceu órfão de pai, e não era rico, né? As mulheres que vinham do Banu Sa'd se recusavam a levar o profeta Muhammad. Até que uma amamentadora chamada Halima Sa'diya, não encontrou nenhum outro bebê para criar, e então levou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam como seu afiliado. Então Halima narrou que ela tinha ido junto com outras amamentadoras em busca de um bebê para amamentar. E como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nasceu órfão, todas as mulheres se recusavam a pegar ele. Mas então, Halima aceitou ele, por quê? Porque ela não queria voltar para casa sem nenhum bebê. Então, ela relata que, desde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam foi com ela, para a tribo dela, só teve bênçãos e prosperidade. Então ela conta que o deserto, que a tribo dela vivia num deserto estéril, e que o rebanho, sendo quando terminava de pastar, voltava para casa sempre sem nada de leite, com as úberes vazias de leite. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam chegou, ela conta que o rebanho saiu para pastar e foi o único dos rebanhos que voltou com as úberes cheias de leite. Sendo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam pôde beber desse leite e também todos aqueles da casa dela puderam beber desse leite. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam trouxe prosperidade para a tribo dessa amamentadora chamada Halima. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viveu 2 anos com Halima. 2 anos de deserto com Halima. Então, depois disso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam voltou para sua mãe. Uma história interessante é que 55 anos depois da conquista de Meca, Halima veio parar diante do profeta sallallahu alaihi wa sallam. 55 anos depois. E olha o tratamento do profeta sallallahu alaihi wa sallam com relação a ela. A princípio, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando viu Halima, não reconheceu ela, não sabia quem era ela. Até que disseram que ela tinha sido a amamentadora dele. E nisso, quando ele soube disso, ele foi até ela, né, perante todos, chamando ela de minha mãe, e abraçou ela e tratou ela com amabilidade e humildade. Então, isso depois de quando? 55 anos depois, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam havia conquistado Meca. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam sempre teve a sua conduta firme e seu caráter perfeito. Então, o que aconteceu? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era órfão. Como nós já conhecemos a história, Amina bint Wahab era casada com Abdullah. Amina, mãe do profeta, Abdullah, pai do profeta. O pai do profeta, depois de 3 anos de casamento com Amina bint Wahab, viajou para os países de Al-Sham, Síria, Palestina, Líbano e Jordânia, em viagem de negócio, sem saber que a sua esposa estava grávida. No caminho de volta para casa, Abdullah decidiu passar por Medina. Por que por Medina? Porque em Medina ele tinha parentes em Medina. Passou por Medina e quando chegou em Medina ficou doente e acabou morrendo. E foi enterrado lá. Então foi determinado, subhanallah, que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tivesse raízes em Medina, onde mais tarde se estenderia sua mensagem. Então, mesmo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tivesse sido privado da ternura de ter um pai, sempre estava cheio de ternura e misericórdia com relação aos seus companheiros. O profeta sallallahu alaihi wa sallam viveu com sua mãe até cumprir os seis anos, os dois até os 6 anos. Com a sua mãe e também com uma servente que chamava Ayman. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam viveu dos 2 aos 6 anos com a sua mãe, Amina, e com uma servente que se chamava Ayman. A mãe do profeta sallallahu alaihi wasallam decidiu levar o profeta sallallahu alaihi wasallam de Mecca para Medina para visitar o túmulo do seu pai. Depois de caminhar uma longa distância, ou seja, tem de Mecca para Medina são 500 quilômetros. Depois de caminhar em toda essa distância, chegaram no túmulo do pai do profeta sallallahu alaihi wasallam. E essa visita ficou marcada na memória do profeta sallallahu alaihi wasallam para sempre. Acontece que na volta do caminho de Medina para Mecca, a mãe do profeta sallallahu alaihi wasallam, Amina, ficou doente e morreu diante dos seus olhos no caminho de Medina para Mecca, numa região árida chamada Al-Abu'a. Então, imaginem, o profeta sallallahu alaihi wasallam, 6 anos, vendo a sua mãe morrer diante dos seus olhos. E além disso, a Iman, que estava junto com eles, teve que enterrar a Iman sozinha. Então, imagine um menino de 6 anos vendo uma mulher enterrando a sua própria mãe. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam sofreu muito com isso, até porque ele amava muito a mãe dele. Muitos anos depois, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava indo a caminho da conquista de Mecca, ele passou pelo túmulo da mãe dele. E quando passou pelo túmulo da mãe dele, começou a chorar e ficou chorando ali um bom tempo. Até que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que estavam junto com ele, também começaram a chorar. Então, ainda que nesse tempo ele tivesse apenas seis anos, ele estava consciente de tudo que estava acontecendo. Se a gente parar para perguntar agora, por que isso tudo aconteceu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Por que ele perdeu o seu pai, depois perdeu a sua mãe? Por que ele viveu órfão? Por que isso aconteceu com ele? Allah subhanahu wa ta'ala estava preparando o profeta Muhammad. Estava preparando ele para conhecer a realidade da vida e da morte. Allah subhanahu wa ta'ala não queria que essa vida tão breve enganasse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazendo com que ele se afastasse do trabalho que esperava a permissão dele. Então Allah subhanahu wa ta'ala não foi severo com ele quando levou os pais dele e afastou ele dos pais. Certamente Allah subhanahu wa ta'ala quis preparar ele da melhor maneira com que ele pudesse ser capaz de amanhã dirigir toda a humanidade. Então às vezes a gente vê que algumas pessoas não compreendem o valor da vida e da morte, só até quando acontece a perda de algum parente próximo. Quando ele perde algum parente próximo é que ele começa a dar o valor da vida e da morte. Mas antes disso, às vezes as pessoas não se dão conta disso. Existem jovens de 20 ou 25 anos que nunca não são conscientes até hoje da morte. E assim Allah subhanahu wa ta'ala preparou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de maneira que o mundo não enganasse ele mais tarde. Lembre-se que mais tarde o profeta sallallahu alaihi wasallam chegaria a ser um líder e ele deveria saber qual era a realidade dessa vida. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: e enaltecemos a sua reputação. Então, quando foi revelado esse versículo do Coran, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o que posso desejar dessa vida, se não estou nela, se não como um viajante que buscou o refúgio na sombra de uma árvore e logo a deixou e seguiu seu caminho. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam sabia perfeitamente o sentido dessa vida. E sabia perfeitamente que essa vida não era nada mais do que uma vida passageira. Então, isso tudo fez com que o profeta sallallahu alaihi wasallam, todos os sofrimentos, fez com que o profeta sallallahu alaihi wasallam entendesse a questão da vida e da morte, e a questão do valor dessa vida terrena. Então, a gente vê que mais tarde, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi considerado um dos mais ricos. Uma vez um beduíno pediu ao profeta sallallahu alaihi wasallam que o profeta sallallahu alaihi wasallam concedesse a ele gado suficiente para cobrir o espaço entre duas montanhas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam concedeu para ele esse pedido. Até o ponto do homem voltar sua gente e dizer: ó convertidos ao Islã, juro por Allah que Muhammad outorga presentes tais que uma pessoa jamais haverá de temer a pobreza. Ou seja, desse modo o profeta sallallahu alaihi wasallam aprendeu que a vida é curta e que a morte é iminente. Que a morte está chegando a qualquer momento. Então, os pais dele, do profeta sallallahu alaihi wasallam, morreram. E isso proporcionou força e fez com que ele fosse capaz de dirigir uma nação. Outro ponto que a gente tem que considerar é que às vezes Allah subhanahu wa ta'ala faz com que as coisas pareçam ruins e dolorosas para nós, mas a essência existe um benefício enorme. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: é possível que repudieis algo que seja um bem para vós e que saia vocês de algo que vos seja prejudicial. Bom, então tá. Morreu a mãe do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava com quem? Com Ayman, a servente que ajudava a mãe do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, o que que um Ayman fez? Assim que chegaram em Mecca, um Ayman levou Muhammad sallallahu alaihi wasallam até seu avô chamado Abdul Muttalib, que a gente já falou. Abdul Muttalib, nessa época, tinha cerca de 90 anos. Então, Abdul Muttalib não era um homem simples. Abdul Muttalib era um dos líderes de Quraysh. Ele, como a gente tinha falado, ele costumava a celebrar um encontro diário na área da Kaaba, onde eles costumavam acender a volta da Kaaba, né, prendiam sua capa, ou seja, seu abai, no chão e sentavam aí na volta da Kaaba. E lá eles compartilhavam, curtiam assuntos da política, da atualidade, da economia, da democracia com o chefe chefe da tribo, que seria Abdul Muttalib. Junto com ele nessas reuniões, nesses encontros. E Abdul Muttalib permitia que o profeta Muhammad, e era o único que ele tinha permitido isso, sentasse junto com ele na mesma casa, no mesmo abai. Isso que ele jamais tinha permitido a qualquer outra pessoa. Isso porque ele era um líder famoso entre eles. Então, o único que sentava junto com Abdul Muttalib era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib, a princípio, levava o profeta Muhammad achando que ele iria estar brincando assim como qualquer outra criança faria, de 6 anos. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo com 6 anos, preferia sempre assistir os encontros e escutar sempre as discussões que os líderes faziam entre eles. Então, quando o avô Abdul Muttalib percebeu isso, ele disse para a congregação: "Esse meu filho será um grande homem." Então, Abdul Muttalib considerava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como seu filho. "Esse meu filho será um grande homem." Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou com seu avô até cumprir 8 anos. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam cumpriu 8 anos, ele foi testemunha da morte repentina de Abdul Muttalib e voltou a ser órfão pela terceira vez. Então, agora imagine uma criança de 8 anos que tinha passado por tudo isso. Como estaria uma criança dessa? Poderia, de repente, se converter numa pessoa áspera ou psicologicamente complicada. Mas, subhanallah, nada disso aconteceu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na verdade, o profeta sallallahu alaihi wasallam era muito carinhoso. Qualidade que ficou demonstrada ao longo de toda a sua vida. Toda a sua história comprova isso. Um exemplo que a gente tem é com relação à Batalha de Uhud. Na Batalha de Uhud, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi gravemente ferido no seu rosto e se negou a suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala que castigasse seus inimigos. E, pelo contrário, disse que tinha sido enviado como misericórdia para a humanidade. E implorou a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoasse seus inimigos. Então, um outro exemplo, uma história interessante que tem aqui, com relação à história do profeta sallallahu alaihi wasallam. Em Medina, havia um companheiro chamado Zahir. Esse companheiro, ele era feio, fisicamente, e os outros companheiros não gostavam de tratar muito com ele. Então ele sempre ficava isolado. Um dia o profeta sallallahu alaihi wasallam entrou no mercado e viu que os companheiros estavam sentados, todos conversando juntos, e que Zahir estava sozinho, isolado numa parte, sozinho. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi até Zahir e abraçou Zahir. E o Zahir não tinha visto quem era. Quando ele viu isso, ele achou que era alguém que estava vindo debochar dele ou brincar com ele. E ele ficou furioso e disse: "Quem é? Me deixa." E nisso, quando ele se virou e viu que era o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam pegou ele pela mão e levou ele até os companheiros. E disse: "Quem compra esse meu servo?" Então Zahir disse: "Sendo que ninguém queira me comprar." Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: "Mas você é muito valioso para Allah." Então olha como como o profeta sallallahu alaihi wasallam era carinhoso com seus companheiros. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam, apesar de tudo que ele passou, jamais se tornou uma pessoa áspera ou psicologicamente complicada, como poderia ter se tornado. Uma outra história é de Umair. Umair era irmão do servente do profeta sallallahu alaihi wasallam, irmão de Anas ibn Malik. O mãe era uma criança e ele tinha um pássaro. E esse pássaro morreu. Então, olha que ponto chegava o carinho e o carinho do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi até a casa de Umair para dar suas condolências com relação à morte do pássaro e ficou brincando com o menino até que ele ficasse consolado pela perda do pássaro. Então, olha como o profeta sallallahu alaihi wasallam, a conduta do profeta sallallahu alaihi wasallam e como ele era com seus sahabas e seus companheiros. O profeta sallallahu alaihi wasallam costumava sempre consolar as pessoas, né? Pela falta de afeto que teve na sua infância, Ele sempre era amável e carinhoso no trato com as pessoas. Ele passava para as pessoas o afeto que ele não tinha, que ele não teve quando era pequeno. Bom, então, antes do avô Abdul Muttalib morrer, Abdul Muttalib pediu para o seu filho Abu Talib para cuidar de Muhammad. Deixou a responsabilidade de Muhammad com Abu Talib. Por que Abu Talib? Abu Talib era irmão de Abdullah, irmão do pai do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, a gente vê que, analisando a história do profeta sallallahu alaihi wa sallam, a gente vai ver que em torno de 5 anos, em torno de 8 anos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam teve 5 lares diferentes. Em 8 anos de vida, ele transcorreu por 5 lares diferentes. Quais são os 5 lares? Primeiro, na casa da sua mãe quando nasceu. Depois ele foi para onde? Para a casa de Halima, no deserto. Depois ele voltou para a casa da sua mãe, terceiro lar. Depois ele foi para a casa do seu avô até completar os 8 anos. Depois dos 8 anos, em seguida, passou a viver com seu tio Abu Talib. Então, em 8 anos, 5 lares diferentes. E todos esses lares que o profeta sallallahu alaihi wa sallam morou eram diferentes um do outro. Mas ele conseguiu força em todos eles. Seu tio Abu Talib tinha 10 filhos. Junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, tinha 10 filhos. Então ninguém teria muito tempo para se dedicar ao profeta Muhammad. E por esse motivo o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi criado iletrado. Então, quem foi que educou o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Quem foi que educou o profeta sallallahu alaihi wa sallam com a moralidade e com o caráter que ele tinha? Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, ele foi transportado de uma casa para outra. Por que isso? Por que ele foi transportado de uma casa para outra? Por que ele viveu em 5 lares diferentes? Para adquirir auto-independência, para ser responsável, para ser sério desde pequeno. Então, todas essas situações eram experiências que mais tarde serviram para a missão que ele tinha na vida, que era a missão de ser mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, foi assim que Allah subhanahu wa ta'ala preparou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Às vezes, Allah subhanahu wa ta'ala guarda algo bom para ser outorgado mais tarde. E aquilo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não teve no início, ele obteve mais tarde. Então, sempre nessas situações duras em que o profeta sallallahu alaihi wa sallam passava, sempre havia uma pessoa que proporcionava para ele afeto e carinho. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, por exemplo, foi privado de uma mãe. Foi privado da sua mãe quando ficou órfão. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele concedeu em troca disso seu avô. E a esposa do seu avô, Hala, que era prima de Amina. A esposa do seu avô sempre se tratou da melhor forma. Depois ele privou do seu avô e deu seu tio, Abu Talib, que sempre cuidou ele da melhor forma possível. E mesmo que Abu Talib não tivesse abraçado o Islã, sempre apoiou o profeta sallallahu alaihi wa sallam, até mesmo depois da revelação. E, além disso, a esposa de Abu Talib, Fatima bint Asad, foi sempre muito carinhosa com o profeta sallallahu alaihi wa sallam e sempre cuidou muito bem do profeta. Isso Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: porventura não te encontrou órfão e te amparou? Porventura não te encontrou órfão e te amparou? Ou seja, então, se a gente for ver a história dos profetas, a gente vê que todos os profetas passaram por dificuldades. E que todas essas dificuldades vieram para fortalecer eles, vieram como forma de eles adquirirem experiência e força para poder receber a mensagem. A gente vê, por exemplo, o profeta Noé. O profeta Noé sofria um forte deboche e sarcasmo por parte do seu povo. O profeta Abraão foi lançado no fogo. O profeta Jacob perdeu a visão de tristeza por causa da perda do seu filho Yusuf. Yusuf, por sua vez, o profeta Yusuf José, alaihi salam, foi criado longe de seus pais e seus irmãos jogaram ele num poço. O profeta Musa, Moisés, alaihi salam, teve que abandonar seu país. Isa, alaihi salam, sofreu danos por parte do seu povo. E finalmente Muhammad sallallahu alaihi salam. Cada um deles enfrentou dificuldades que foram aliviadas mais tarde e que serviram como modo de experiência e de fortalecimento para mais tarde receber a mensagem. Bom, então o profeta sallallahu alaihi wa sallam permaneceu com seu tio Abu Talib 25 anos. Então, foi educado juntamente com 10 meninos. Entre esses 10 meninos, havia um deles chamado Aqil. E Aqil, mais tarde, se converteu a um de seus mais inimigos, um dos seus mais ferozes inimigos. Aqil, que foi criado junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, mais tarde se converteu em um dos seus mais ferozes inimigos. e também que foi criado junto com Jafar ibn Abu Talib. E Jafar ibn Abu Talib chegou a ser um dos seus mais próximos companheiros. Então, desde pequeno já convivia com aqueles que seriam, mais tarde, seus piores inimigos e seus maiores companheiros. Abu Talib era pobre. Tinha posição entre seu povo, mas era pobre. E lembra quando a gente falou que a minha família do profeta sallallahu alaihi wa sallam era uma família de líderes, mas ao mesmo tempo era uma família pobre. Então, Abu Talib era pobre. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando viu isso, decidiu que ele teria que trabalhar. Trabalhar para ajudar seu tio e não sobrecarregar o tio dele. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam decidiu trabalhar como pastor, por uma pequena quantidade de dinheiro. Mas a gente vê que todos os profetas, a maioria deles, trabalhou como pastor de ovelhas. Por que eles escolhiam esse tipo de trabalho? Qual é a sabedoria por trás desse trabalho? Então, a gente sabe que o gado e essas cabras iam ensinar o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, mais tarde, a como unir as pessoas. Por que isso? Porque o gado e as cabras sempre tentam se afastar uma das outras. Sempre estão tentando uma se afastar da outra. E isso o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, teria que fazer que elas ficassem juntas. Fazer com que as cabras e as ovelhas ficassem juntas. E isso foi uma forma dele aprender amanhã, mais tarde, como ele deveria unificar uma comunidade. Mais tarde, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, teria que unificar a humanidade inteira. E unificar um povo que estava cheio de controvérsias e divergências. Então, a questão do trabalho como pastor de ovelhas ensinou ele a habilidade para unir as pessoas. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam trabalhou como pastor de ovelhas dos 8 anos até os 15 anos. Dos 8 aos 15 anos ele trabalhou como pastor de ovelhas. Depois, ele quis mudar o seu campo de trabalho para um outro melhor. Então, decidiu ser comerciante. Por isso, então, pediu para o tio dele, Abu Talib, para poder participar juntamente com ele das viagens comerciais até a Síria. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam trabalhou como comerciante dos 15 até os 35 anos. E no comércio, o profeta sallallahu alaihi wa sallam aprendeu a arte da comunicação e compreendeu melhor sobre os diferentes tipos de personalidade. Porque as pessoas que mais conhecem os seres humanos são os comerciantes. Porque os comerciantes tratam todos os tipos de pessoas. E a questão do profeta sallallahu alaihi wa sallam ter sido comerciante foi que ele ensinou mais tarde como tratar com as pessoas e como unificar as pessoas. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam aprendeu muitas habilidades nesse seu trabalho. Mas faltava uma coisa que ele tinha que aprender. Qual era essa coisa? Faltava o profeta sallallahu alaihi wa sallam aprender as habilidades para o combate. Ou seja, tinha que aprender a lutar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala já tinha previsto como planejar esse assunto. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha 15 anos, aconteceu uma guerra entre Quraysh e uma outra tribo. Durante os meses proibidos, ou seja, os meses nos quais eram proibidos as guerras. Nessa guerra, essa batalha se chamou Batalha de Al-Fujjar. Batalha de Al-Fujjar. E nessa guerra, o profeta sallallahu alaihi wa sallam participou e combateu nessa guerra a favor de Quraysh. E aprendeu nessa batalha habilidade na guerra, habilidade na batalha. E depois, um pouquinho depois dessa batalha, aconteceu o quê? Um pacto de paz, chamado Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul. E então o profeta sallallahu alaihi wa sallam também aprendeu a negociar a paz. Não só a guerra, mas aprendeu a negociar a paz. Então a gente vê aqui uma geração forte, que é como a gente quer, uma geração, uma forte, não pode ser educada somente para ser religiosa, ou para que permaneça somente dentro da mesquita, levando só em consideração o lado bom da vida. O profeta sallallahu alaihi wa sallam aprendeu, teve sua preparação em todos os campos da vida, trabalhando, trabalhou como comerciante, trabalhou como pastor de ovelhas, sofreu na vida, tudo isso por quê? Porque amanhã ele governaria e guiaria a humanidade. Então, nós hoje, se queremos que a nossa umma levante e seja exaltada novamente, nós devemos trabalhar. Não basta a gente, cada um de nós, ficar no seu lado, ficar no seu lado pensando somente em si, esquecendo da vida terrena. Nós devemos aproveitar as nossas habilidades para usar em prol da umma. Aproveitar nossas habilidades da vida terrena para poder exaltar umma do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Foi dessa forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam conseguiu exaltar uma mais tarde. Através das suas experiências, através do seu trabalho, da sua sinceridade e fé. E esses são os elementos que a gente precisa para poder fazer a para poder reviver a nossa umma. Então, inshallah, na próxima aula, a gente continua com a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a gente vai continuar falando da preparação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até a revelação. Até aqui a gente falou da preparação dele na infância, né, com relação à sua orfandade e com relação ao seu sofrimento com a perda dos seus pais, com relação ao seu trabalho, com relação aos lares em que ele viveu, né? Isso tudo foi preparação de Allah subhanahu wa ta'ala. E a gente vai seguir vendo, inshallah, a partir da próxima aula, a preparação de Allah subhanahu wa ta'ala com relação ao seu profeta, dos 15 anos em diante. E inshallah, a gente continua na próxima aula. Vamos fazer só um dua para encerrar nossa aula. E a gente encerra aqui. Ó Allah, para ti é o louvor, tu és a luz dos céus e da terra e do que está contido em ambos. Para ti é o louvor, tu és o sustentador dos céus e da terra e do que está contido entre ambos. Para ti é o louvor, tu és o Senhor dos céus e da terra e do que está entre ambos. Para ti é o louvor, tu és a verdade, tua promessa é a verdade, tua palavra é a verdade. O dia em que te encontraremos é a verdade. O paraíso é uma verdade, o fogo é uma verdade, os profetas são uma verdade, Habib da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é uma verdade, e a hora é uma verdade. Ya Allah, a ti nos submetemos, a ti nos entregamos, em ti cremos e em ti confiamos. Então perdoe-nos pelo que já pecamos e pelo que ainda pecaremos, o que temos escondido e o que temos feito publicamente, e por tudo aquilo que tu sabes melhor do que nós mesmos. Tu és a nossa divindade, não há divindade além de ti. E que a paz e as bênçãos de Allah seja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e louvado seja Allah, Senhor do Universo. Allahumma amin.